banquet. Azul 4234, autoridade, se tiver instrumento, reporta, tá? Reportar, 9970, seguindo a aeronave da Azul, via Pátio Índia, como número 2 no ponto de espera, chama Torre em 108.95, ajuste 1017, um bom voo. Obrigado, ponto de espera, confirme 118.95. Afirmo, 118.95. Azul 4234, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1-18.95, ajuste 1017, um bom voo. Índia Alfa, 2-0, 0, 0 graus. Condo 2 nós, altímetro no 0 no 7. No 0 no 7, autorizado aproximação para bata sem interferir com o Mike Codelta. Está no visual, Mike já chamou e apontará no solo controlado. 5, solo 5, 3, viva à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Chanel 6225, táxi via Alfa, Juliette 01, é o portão. Bom dia, Guardião 06, prossiga. Táxi, chama para ingresso. Mike Eco Delta, fora do solo. Mike Eco Delta, decolado ao 5-4, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, grato. Guardião 06, informa piloto e tempo. Grato. Mike Juliette Romeu no solo. Solo 55, frequência livre. Guardião 06, livre decolar da 17, vento 090 graus, como 2 nós. 4234, decolada ao 55, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, azul 4234. American 980, climb maintain, flight level 370. Ok, correction, climb now to level 370. Level 370, American 980. Controle, muito bom dia, o azul 4234, decolado, cruzando 1500, perfil da PUCA. Azul 4234, contato cadastro, e mantém o nível 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, azul 4234. Guardião 06, suba, mantenha 510 via litoral, reporte visual com motor de fogo. Livre decolado no 0, vento 0, 9, 0 graus, com 1, 1, 1, 1. Oscar Lima Charles, via corredores, reporte ingressando na corredor Caixa Preta. E aí, se Oscar Lima Charles mantenha 1.000 pés em condições visuais. Patrick, good morning, Citadel 9970, hour of 3000 on standard climb procedure. Go ahead. Citadel 9970, radar contact on departure, climb maintain flight level 340, Momo departure. Roger, climbing to flight level 340 via Momo flight, Citadel 9970. Mantenha 1.000 pés com condições visuais. No 9, autoridade, rapaz, ataque. Guarda de azoramento em frequência livre. Lona 605 ACN, identificação, autorizado, chegada bom, subida para 4.000 pés, QNH 10117. Então, 3663 após a posição pelo, desça para 2.000 pés, QNH 10117, reporta estabilizado no LS X-Ray da pistana 0. Ativo após pelo, 2.000 pés, X-Ray, reportando estabilizado, sinal 03663. Departure, consider our request. Go ahead. Is there any chance to fly from present position direct flock? Confirm. Would you clear me to fly from present position direct to flock? Stand by 9970. Okay, standing by. 9970 fly direct, cockpit position. Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniform. Direct cockpit position. Thank you. Papa Uniforme, Oscar Lima Charlie, controle. Confirme estimado para pouso em Feira de Santana. Papa Uniforme, November, Romeo Yankee, confirme estimado para pouso em Feira de Santana. Confirme. November Romeo Yankee, confirme o estimado. Azul 4234, passa nível no 85, chame Centro Recife no 2545, no 2685. 2545, 2545, azul 4234, 4. Delta, 2.0 milhas afastado, prossegue em condições visuais sem frequência de... Geral 9970, climb and maintain flight level 340, call now his center 12545, if unable 12685. Understand the 125.45, secondary 12685, is that correct? That's correct, Geral 9970. Na completa aproximação, torre na noite 95. Torre na noite 95 graus. Romeu Oscar, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Torre, bom dia, Altan 3663. Bom dia, 3663, é parte Campa Vista. Reportaremos 3663. Autorizaria voar 2.500 pés com pró de morro e após Sirim? Mantenha os corredores do Romeu Oscar. Mantenha o Romeu Oscar. Controle Salvador, bom dia, 35.5217. 35.217, essa é a sua identificação. Cadê a urgência? 35.217, confirme, estava com o centro Recife? Estava com a Rapaz Oscar agora, no modo Conte. Trip 5217, contato radar, está 72 milhas nordeste do VR de Salvador, mantém o nível 960, chame quando pronto para descida, voa Bonf está presente, na chegada Bonf. Voa do Bonf, está presente, chegada Bonf, no Marabatista, muito obrigado. Segue o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-1-0, graus com 1-1-9, altímetro no 0-7. Passado checado, livre pouso na 1-0-3-6-3. O meu óleo, você confirma descendo? Serra de Romeu. Gente, estimado para Serra de Romeu. Meia 05, veteração para sequenciamento, curva direita para 230, limite ao localizador. Direita. direita para 230, necessidade do localizador, boa, 9602. Dona 922, desça para 2000 pés, que na Dauna 017, reporta estabilizado na LS aqui, se rei da pista na 0. 2.600 para estabilizar a 3, boa, 922. Na previsão para o conserto nosso, confirma. Direto da presença Siri, submantém 2.500 pés. Lama 05, desce para 3.000 pés, que é legal na 017. 3.000 com 1.017, igual na 065. Tá pronto, 3. 3895 com a torre, então 3174. Nossa, pronto. 3179, ele mantém no zero. Ele mantém no zero. Da 3663, solo 11, no livre direita, solo 12, um decimal 9. Direita, 219, da 3663. Solo 922 indicada. 229. Salvador, monitor. Com Tilton 3663, Lima 354. Tilton 3663, bom dia, táxi Alfa Juliette 08 ao portão. Alfa Juliette 08, Tilton 3663. Isso para 4.000 pés, quem negar o 0.7. Gol na 605 indicada. 110. Enquanto essa é a pista que decola. TGL Feira de Santana, só um instante, cópia, o Mike Charlie Alpha. Copiou, 110 nós. Afirma aí. Tá. Gol no 605 para o localizador, curva esquerda para 150, reporte estabilizado. Para esquerda, 170, 150, perdão, gol no 605, reporte estabilizado. Decolado alto no 3, controle 120, decima 8, bom voo. 208, muito obrigado, bom trabalho. A parede dona vai reportar estável, agora na 605. Controle 3179, vai cruzar 2000, pode voar Leda? 3179, da TAM, contato radar, submantém o nível 320 na saída da EL. Voe Leda, pode ver da Brit. Posso então autorizado Leda, tá presente, passando 2.000 pés agora. Turbo 922 de volta. Turbo 922, passador na completa aproximação, torre 9895. 295, obrigado, gol. Bom dia, Gol 922, a Pastal Externa, baixou e travou o visual.